Olá, olá, ouvintes! Muito bom dia para todos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Outros Caminhos. Este é um programa que tem transmissão no canal 1 da Antena Web, sábados às 11 da manhã, e tem também transmissão no mesmo dia, sábados às 7 da tarde, então, na Serra Mar Web Rádio. Vamos, nesta edição do nosso Outros Caminhos, fazer uma viagem por tempos que já lá vão, anos 80. Vamos trazer aqui músicas que... Bom, espero que gostem, não é? Músicas que... Bom, neste caso são músicas que já fizeram sucesso. Vamos começar por aí, por músicas que já fizeram sucesso. Mas ainda assim eu gostava de vos trazer então estas melodias, porque acho que elas têm algo para contar. Na altura elas foram compreendidas, na altura elas tiveram o seu impacto, mas eu acho que se nós ouvirmos hoje, aliás, se nós as ouvirmos hoje, ainda temos algo a aprender com elas, ainda temos algo para analisar com elas, não é? Eu estava, pelo menos eu lembro, eu vou dizer aqui desde já uma, música dos Da Vinci, Tapete Voador, eu desde logo o nome desta música e penso, na altura não percebi nada disto, e hoje consigo olhar para ela, não é? Já com uns bons aninhos de diferença, consigo olhar para ela de uma forma muito mais... diferente, consigo olhar para esta música de uma forma bem mais original, bem mais sei lá, simbólica, de uma forma mais cativante, não sei, estou a faltar a palavra, de uma forma mais mágica, basicamente. Embora eu sempre achasse isso, mas não é, porque achava que ela era tudo. Hoje em dia eu acho estes países, e esta música fala em vários países, não é? Eu hoje acho-os muito mais perto que na altura, mas pronto, enfim, é. É apenas um exemplo, não é? Vamos também ficar com a música dos Rock e Vários, chama-se Cristina. Eu confesso que não conhecia esta música na altura, como é lógico, não é? Acho que também era nascido quando esta música foi feita, mas a verdade é que o tema dos Rock e Vários, não sei, gosto da música, acho que transmite uma mensagem muito forte e por isso mesmo hoje vou trazê-la. Vamos depois mudar de género. Vamos mudar de género porque eu gostava de partilhar com vocês uma coisa. Ou duas coisas, neste caso. Sabem que há... A música portuguesa, nós muitas vezes... A música popular portuguesa, nós muitas vezes diminuímo-la. Até, digo eu, demasiado. Não é? Eu acho que estas músicas transmitem uma mensagem tão forte. E há uma cantora que era especialista nisso, que era a Agatha, não é? A Agatha trazia mensagens muito fortes nas suas letras. É certo, ela foi, por assim dizer, vítima de muitas paródias. Mas a verdade é que teve muito impacto. As melodias que ela gravou tiveram muito impacto, fizeram muito sucesso e tinham uma mensagem muito forte, como é o caso de Mãe Solteira, que nós vamos ouvir nesta edição do nosso programa Outros Caminhos. E aí, a juntar a esta, temos uma outra música que não é da Agatha, como é lógico, mas é da sua afilhada musicalmente, a romana. A música chama-se... chama-se... Quem Vê Caras Não Vê Corações. É uma música lindíssima que eu quero partilhar convosco. É um tema que, no fundo, vai de encontro à idade da romana, na altura, não é? Que era 14, 15 anos. Nós hoje em dia temos letras que a música portuguesa muito mais aprecia do que aquelas, mas eu gosto muito mais dessas de outros tempos porque tem uma mensagem muito mais forte a passar. É o caso da Mãe Solteira, é o caso do Quem Vê Caras Não Vê Corações, é também o caso do Rock do Cristina, Beleza é fundamental, e também da música que abre então esta sequência musical do nosso programa, do nosso Outros Caminhos, que é a música dos Da Vinci, o Tapete Voador. São as primeiras 4 da edição de hoje. Espero que gostem. Vamos à música. Aventureiro, marinheiro, aviador. Que ele deu, quem foi que disse que me quer Às vezes tem desilusões. Como é Depois de Romana, com este tema que dá para o nome de Quem Vê Caras Não Vê Corações, antes Ágata com Mãe Solteira, antes também Rocky Várias com Cristina Beleza é Fundamental e os Da Vinci com o tema que dá pelo nome de Tapete Voador. Portanto, quatro temas portugueses. É, ouviu bem, quatro temas portugueses. Os próximos, alguns deles, nem todos, mas alguns deles não contam tanta história. O tema de Yulia Savicheva, talvez. Mas mais ainda até o de Tatiana Mulanova. Bom, vamos fazer o seguinte. A próxima viagem, o que eu vos proponho, vos proponho hoje no nosso programa, é o seguinte. Proponho-vos que viajemos juntos. Proponho-vos que viajemos juntos por... pelo menos nesta primeira parte. Proponho-vos que viajemos juntos por alguns países em específico. Eu gostava de ir convosco até à antiga União Soviética e à atual Rússia, à Roménia e à Alemanha. Gostava de ir com vocês a estes pontos do globo, porque acho que são interessantes. Em termos musicais, são interessantes. Portanto, vamos já que vimos quatro músicas portuguesas, não é? Agora vamos até intercalando. A atual Rússia e a antiga União Soviética. Então vamos começar pela antiga, aliás, vamos começar precisamente pela atual Rússia, que tem nomes que eu acho que interessantíssimos. De certa parte, a própria Rússia tem muito que contar, se quiser tem muito que contar. Agora, claro que a situação económica da Rússia, económica, política, social da Rússia, não vai permitir grandes fugas de informação, por assim dizer. Ainda assim, uma das músicas que nós vamos aqui ouvir é um dos temas que fez muito sucesso no primeiro lustro da década de 2000, ou se preferirem, no segundo lustro também fez, mas mais no primeiro. A música de Yulia Savicheva chama-se Prostiza Lyubov. É uma música fantástica que... Bom, que espero que gostem. É um tema que certamente os ouvintes não vos passaram despercebido, não é? É um tema que é... Enfim, é uma música calma. É música tranquila, é música serena. E é uma grande balada, digo eu. Por ouvir também a música de Tatiana Mulanova, 1989. A música chama-se Nhi Plats. Esta música vai-nos contar a história de alguém que perdeu todos os seus familiares no acidente nuclear de Chernobyl. Um acidente nuclear que aconteceu a 26 de abril de 1986. Ele assumiu dimensões catastróficas porque as entidades ainda soviéticas não avisaram atempadamente o que estava a acontecer e, portanto, muitas pessoas sucumbiram ao efeito de radiação. Né? Já para não falar que muitas não puderam sequer... Como é que eu posso dizer? Não havia uma forma de... Não dava para imaginar, não é? Elas não tinham como chegar ao local e evitar toda aquela tragédia. Quando foi possível, já ela era de demasiada distância para que pudessem permanecer por muito tempo. Mas diziam então que... enfim, é um tema que realmente... Pronto. Já na atual Rússia, anos 90, Irina Alegrova cantava Fotografia, uma música... bonita, interessante e de uma cantora que, pronto, no princípio dos anos 90, no princípio da Rússia, nos deixou então esta belíssima recordação. Fotografia, música de Irina Alegrova, para ouvir também nesta edição um outro tema dos Levo Storonia Svigenia. A música chama-se Tchau Bambina, é uma música também ela é ritmada, também ela é energética e Bom, que vai dar então para o nosso, para a nossa sequência musical. Aliás, sabem que eu gosto muito de música russa. Gosto bastante de música russa, mas sobretudo no final da década de 80 e princípios da década de 90. Portanto, ali, ou seja, entre a fronteira entre os últimos anos da União Soviética e os primeiros da Rússia, realmente gosto, mas depois nem por isso. Há nomes como a Yuri Savicheva, mas não são muitos como a Yuri Savicheva que se vão destacando. Por isso mesmo, vamos chegar com Yuri Savicheva. Este tema, como já disse, é de princípios, é de primeira década de, mas está mais para situar primeiro lustro ao princípio do segundo lustro, ou seja, porque eu acho que esta música já é de 2005. Se assim for, então já faz parte do segundo lustro do século XX. E é assim, do século XXI, aliás. E assim sendo, mas enfim, por século XX, da primeira década, isso é indiscutivelmente, da primeira década do ano 2000, ou aliás, da primeira década de 2000, do século XXI, Prostiza Lyubov. Depois então o tema de 89 de Tatiana Milanova, chama-se Nhi Plats, também de princípios da década de 90, música de Irina Alegrova, Fotografia, e voltamos aos anos 80, ainda na União Soviética, para ouvirmos Levo Stronia Svigenia com Ciao Bambina. Música que espero que gostem. É assim que vamos seguindo no nosso programa Outros Caminhos, já de malas e bagagens feitas para a Alemanha.

Но я знаю, что сердце твое очень скоро остынет. Чао, бомбина! Чао, бомбина! Но я тебя разлюбил, не нужна ты мне больше, Марина. Virginia, música então dos... Aliás, Tchau Bambina, música dos Leva Serena de Virginia. Antes ainda também Irina Alegrova com Fotografia. E antes também a música que ouvimos aqui trazida pela Tatiana Lanova, chamada Nhi Platos 79. Abrimos essa sequência musical com a voz de inconfundível da Yulia Savicheva, Prosti Zalubov, como se da música. Agora vamos até à Alemanha. A Alemanha que tem muitos nomes que eu aqui poderia destacar. Vou destacar quatro deles. Um deles é da cantora alemã Andrea Jürgen e a música chama-se Carnaval. É uma música que não passamos muitas vezes, vai hoje passar. Vamos recordar este Carnaval. Uma música lindíssima, mexida e lindíssima ao mesmo tempo. Para ouvir também a música de Pony Emanuel com Linda Valente, Das Lied von Manuel. Para ouvir nesta edição do nosso programa também outros dois temas mais recentes. Música de Claudia Jung com Tanzanmier. E para finalizar, a música de Yvonne Katterfeld, música Glaub an mich. Ora bem, a prova de que a Alemanha continua a ser uma força em termos de sucessos de músicas que nos cantam no seu idioma. Na verdade, estes temas não subiram em Portugal na altura, e hoje atualmente porque, precisamente, não há uma grande influência da língua alemã no nosso panorama diário, mas a verdade é que, e temos até uma certa aversão, digo eu, mas a verdade é que, sem dúvida, que a música alemã tem muita qualidade, e o que nós hoje vamos aqui constatar é precisamente isso, de que tem muita qualidade. Há muitos nomes de renome, se quisermos assim dizer. É uma escolha fácil por um lado, porque há muitos artistas, e difícil por outro, porque há muitos artistas e a sequência só tem 4 temas. Por isso mesmo é que vou trazer estes 4 temas, espero que gostem. Carnaval é a primeira música, então, da cantora Andrea Jürgen. Começou a cantar muito pequenina e continua a ser, sem dúvida, uma grande voz de uma música. Para terem uma ideia, tinha ela em 2008 38 anos e já cantava então com 8, em 1978 já gravava discos. Pois é, Andrea Jürgen a começar bem cedo na sua carreira musical. Por vir então este Manuel Goodbye, Manuel Goodbye, já década de 1980, é assim que abrimos esta sequência. Aliás, Manuel Goodbye. Eu não sei que. Ah, estava a pensar. Exatamente, já sei o que é que se passou. Estava a pensar no Pony com Manuel e Helena Valenti. Não, nada disso. A música chama-se Carnaval e é já anos 90, em que vamos conferir então este tema no nosso programa Outros Caminhos, que é importante não esquecer que tem transmissão inicial no canal 1 da Antena Web, em canal 1.radioantenaweb.info, sábados às 11 da manhã, e depois tem retransmissão na Serra Mar Web Rádio em www.serramar.org às 19 de cada sábado, precisamente. Vamos então à música. Ficamos com este tema da cantora Andrea Jürgen. Chama-se Carnaval. E depois mais música alemã, mas que se o ouvinte se propuser vai conseguir senti-la. Não entendê-la, porque o alemão é muito diferente do português. Mas vai certamente senti-la. Assim espero, pelo menos. Carnaval, Andrea Jürgen. Bye. notícia na web. Um caso sério na radiofonia. Lass mich keinen Zweifel sehen. Gedanken nehme ich dich mit. Die Erinnerung begleitet jeden Schritt. Und wenn ich gehe, dann bitte glaub an mich. Lass mich ziehen, bitte halt mich nicht. Frag mein Willen dir so lange. Deine Augen siehst du mein Gesicht. Das ist mein Weg, ich kann ihn deutlich sehen. Glaub an mich, glaub an mich. Jeder Tag kann wie ein neues Leben. Alemã, ficamos então ao som e ritmo de Glaub an mich, da cantora Yvonne Katterfeld, um tema que, bom, eu escolhi para, enfim, para ilustrar um bocadinho mais a evolução da música alemã. Deixa-me só dizer que antes, nós há pouco disse que nós íamos ficar com a Andrea Jürgens e o tema Carnaval, não foi, tanto deu que foi mesmo Manuel Goodbye, grande música essa. A verdade é que não estava aqui disponível a música. Eu, na altura em que fiz a sessão musical, estava precisamente à procura da música Carnaval, não encontrei, coloquei este Manuel Goodbye e tanto andei que acabou por sair precisamente esta música. Bom, contextualizando então os ouvintes, ficamos com Glauben mich da cantora Yvonne Katterfeld, também Claudia Jung com Untens ein mit mir. Ainda também antes destas duas, ficamos com Pony e Manuel com Linda Manantich, da Sleep to Manuel, e também então a música Goodbye Manuel, Manuel Goodbye, música então da cantora Andrea Jürgens. Vamos seguir com mais temas nesta edição, agora vamos até à Roménia, um país que é interessante em termos musicais. Eu acho que as etnias também têm muito a ver com isto, geraram uma série de músicas de géneros tradicionais da Roménia, nem todos diretamente da Roménia, alguns são adaptações, outros são importados, enfim, por assim dizer, mas foi na Roménia que tiveram mais sucesso. Há uma música que eu acho lindíssima, que pode muito bem espelhar aquilo que é, ou aquilo que foi a música romena durante muitos anos, que é a música do Florin Bogarde, um tema lindíssimo chamado fugiu-me agora aqui o tema, aliás, fugiu-me parte do título, Bom, já não vou dizer qual é que é o título. Só me lembro que o Ok Limpez. Fugiu-me aqui o nome da rapariga. Esta música é um exemplo. Eu não sei de quem é que isto é, mas é um exemplo. É exatamente isto. Formoso com Ok Limpez. Uma música bonita, então, do cantor Florin Bogardo. Não sei de quem é que isto é, mas é um exemplo de todas as formas, seja anos 80 ou 90. É um exemplo, ou até mais recente ou mais antigo, seja, é sempre um exemplo de como com às vezes com o próprio tom de voz e com a melodia, que é além de acima, se conseguem fazer coisas extraordinárias. Esta música é um exemplo disso. Também por ouvir Daca Naifi Existat, música de Angela Similia, uma música bonita também, década de 80. Eu não sei exatamente o ano desta música, mas é uma música dos anos 80. E então, uma etapa da música romena. Surge depois uma era que nos traz músicas como Adrian Copilu Minune, com o tema Che Miraco, Che Minune, uma música espetacular que eu vou partilhar com vocês. Esta música e este género musical respiram energia. É uma coisa extraordinária, porque quem conhece o género Manele e outros géneros da música como popular, não é? Música popular, quem conhece percebe que ali se respira energia, que é todo um trabalho, mas que há também uma energia que quase que se pode sentir, de tão grande que ela é. Vamos ficar com música de Cláudia com Florin Salan, que para mim é um dos nomes da música romena, não é? É uma referência. Não sei, é uma música que eu acho lindíssima. Che Frumoase e Dragostea, uma música que também não sei de que ano é que isto é, mas é recente, música. Não sei se é deste ano. Não. Deste ano acho que não é. Acho que é mais antiga. Todos somos nós mais antiga. Florin Salan com Cláudia, outro dos nomes muito ativos, não digo de referência, mas muito ativos na Roménia, em termos musicais. E não digo referência de Cláudia, mas de Florin Salan, sem dúvida para mim é uma referência, tal como poderia ser aqui Nikolai Gutze, por exemplo, tal como na Alemanha também temos as referências que já aqui são conhecidas, os Rammstein numa vertente, Andrea Jürgen noutra, a Marianne Rosenberg noutra. Temos aqui várias referências também na música romena, e eu destaco estas quatro, cada uma com a sua vertente. Não vou para a Zuzone, porque é um caso único, no sentido de que não há muitos grupos deste género tão bem sucedidos, nem portanto, não há grande discussão sobre isso, não é? Porque nós vamos aos anos 80, temos aqui vários artistas que dentro daquela área do Florin Bogardo e da Angela Similia fizeram sucesso. Se vamos a este género de Manelli, temos vários artistas que poderiam aqui reclamar um primeiro lugar, sei lá, o Nikolai Gutz, Adrian Minune, Danisa, Florin Salan, mas no caso do Ozone não há grande discussão, é Ozone e pronto, mais nada, não há muito tempo do mesmo género, só mesmo as Ásia se existissem, mas também duraram um pouco tempo. Bom, mas diziam então que vamos chegar com estes 4 temas, depois vamos ter um breve intervalo e a segunda parte do nosso programa vai regressar apenas e só com música clássica. Pequenas peças, pequenas como quem diz, são composições singulares que não são compostas por andamentos e que nós vamos conferir nesta edição do nosso Outros Caminhos aqui no canal 1 da Rádio Internave e também na Serra Mar Web Rádio. Fica então o convite para passarem por este endereço, canal1.radiointerweb.info, que é o site do Canal 1, e também www.serramar.org, o site da Serra Mar Web Rádio. Deixe-me só, antes de passar às músicas, deixar-lhe um convite. Antes de ouvirmos Formulaço com Ok Limpez, vamos ficar com uma informação muito simples, que é, atenção ao programa de 22 de dezembro de 2013 no Canal 1, o 3 em ponto. Vou ser eu, mais a Adriana Pequena, a apresentar o programa e temos uma prendinha para os nossos ouvintes, porque é Natal, não é? Mas isto só sou eu a dizer. Daqui a lá para esse dia que você não ter ideia, então do que é que vamos falar nesse mesmo espaço radiofónico. Para já vamos então ficar com estes 4 temas. Vamos então ficar com, como eu dizia, Florin Bogardo e Formoso com Ok Limpez, uma música lindíssima para ouvir então a partir de agora aqui no seu Outros Caminhos. Depois há um intervalo e eu regresso com música clássica. Até já! Frumoasă cu oclinte, ca de izvoare, în care cer și mare pe râs se oglindesc, îndreaptă-ți către mine privirea visătoare și lasă-mă o vreme pierdut să te privesc. Frumoasă cu păr negru, ca marea întunecată, ce-ți cade-n valuri grele pe umerii de nea, îndreaptă-ți către mine făptura delicată și lasă-ți mâna caldă să cadă în mâna mea. Îndreaptă-ți către mine făptura delicată și lasă-ți mâna caldă să cadă în mâna mea. Cu o clipă ca apa de izvoare, în care cer și mare pe rând se oglindesc, îndreaptă-ți către mine privirea visătoare și lasă-mă o vreme făptură, zeiță întruchipată, din soare și întuneric, amurg și răsărit, s-a îndepărtat de mine, privind în gândurată, și-a dispărut în noapte. Să-i vin, fericită și simt că am câștigat pământul întreg. Tocmai de aceea uneori mi-e teamă, am câștigat și nu mai vreau să pierd. Dar nu primește, este doar iubirea. De crezi că nu-i prea mult, mă vei ierta. L-aș căuta, l-aș găsi și ți-l-aș da. Ce-aș fi fost dacă n-ai fi existat? Nici nu-mi pot imagina. Mă întreb dacă n-ai fi existat, ce-ar fi fost viața mea? Ce-aș fi fost dacă n-ai fi existat? Cine-aș fi iubit? Mă întreb dacă n-ai fi existat, cui aș fi spus bine-ai venit? Poate nu te merit, dar sunt fericită și simt că am câștigat pământul întreg. Tocmai de aceea uneori mi-e teamă, am câștigat și nu mai vreau să pierd. Dar meu primește, este doar iubirea. De crezi că nu-i prea mult, mă vei ierta. Dar de fericirea un dar anume, ani întregi l-aș căuta, l-aș găsi și ți-l-aș da. Te-aș fi fost dacă n-ai fi existat, Mira!

Eu vou dizer-vos aqui dois nomes, porque nós vamos ouvir duas músicas cada vez. Vou-vos dizer dois nomes. Não sei se os ouvintes vão associar, mas espero que sim. Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart. É uma música bastante conhecida deste compositor alemão, que... Aliás, alemão ou austríaco, mas acho que ele era alemão. Wolfgang Amadeus Mozart. Era um homem influente, sem dúvida, numa Europa... Como é que eu posso dizer? Não renascentista, já havia renascido, mas... não sei como é que eu posso dizer. Enfim, uma Europa próspera, neste caso. Uma Europa que continuava a crescer e onde a música tinha um privilégio. Aliás, sim, tinha um estatuto muito privilegiado. Wolfgang Amadeus Mozart, então traz-nos este Requiem. Vamos ouvir a seguida. Vamos depois também ficar com uma composição de Johann Sebastian Bach, Matthäus Passion B, mais uma composição mítica, não é? Aliás, eu estava a ler isto, peço desculpa, eu estava a ler isto em, enfim, em recurso à leitura normal e não estava a dizer as coisas corretamente. Matthäus Passion, assim é que está correto. E não Matthäus, mas sim Matthäus Passion. É uma composição alemã de Johann Sebastian Bach e que nós vamos ouvir também já de seguida. Eu confesso que não sei quando é que esta foi composta. Esta não sei. Não sei quando é que foi composta. Aliás, não sei nenhuma das duas, e é uma pena porque são músicas tão bonitas. Que pena que não tenho aqui comigo a informação de quando foram compostas estas melodias. Vamos ouvi-las então. Deste Requiem extraímos La Lacrimosa, e de Johann Sebastian Bach extraímos Erbarme Dich. Este Requiem de Wolfgang Amadeus Wolfgang Amadeus Mozart. Não sei porque é que eu chamo de Mart. E este Matthäus Passion do Johann Sebastian Bach são duas composições que se dividem em mais partes. E o que nós vamos aqui escutar de Mozart é La Lacrimosa e de Bach Erbarme Dich. Bom, vamos conferir estes dois temas na edição de hoje do nosso Outros Caminhos aqui no canal 1 da Antena 9 e também na Serra Mar Web Rádio.

E é que estamos ouvintes, depois destas duas composições, de Johann Sebastian Bach e também de Wolfgang Amadeus Mozart. Vale, que talvez não se chame Mart. Pois muito bem, ouvintes, chegamos até ao final da nossa edição do Outros Caminhos. Vou trazer mais duas composições sonoras que espero também que sejam do seu inteiro agrado. Assim desejo. Vamos chegar com mais duas composições, como eu queria dizer, e são elas ainda mais conhecidas. Esta de Ludwig van Beethoven, que dá pelo nome, aliás, que é uma composição. Portanto, isto é piano concerto para piano número 5, obra 73. Chama-se Adagio un poco mosso. Como se chama então esta composição do grande, do inigualável, do surdo, é certo? Mas grande compositor Ludwig van Beethoven. Por ouvir também um outro nome, este também é influente, António Vivaldi. Que música! As Quatro Estações. Esta é talvez a mais conhecida de todas. Vamos aqui ouvir esta composição na íntegra e estas são as próximas duas e últimas duas da edição de hoje do nosso programa Outros Caminhos. Quero que saiba, ouvindo, que foi um prazer enorme estar consigo, seja através da Serra Mar Web Rádio, seja através do canal 1 da Antena Web. Já sabem então que eu sou o Carlos Bonaparte e prometo voltar, se tudo correr bem, que há de correr, na próxima semana, para mais uma edição do nosso programa Outros Caminhos. Não vai ser dedicado a Natal, vamos ter outros motivos de interesse para o próximo fim de semana. Aos ouvintes, desejo a continuação de uma ótima manhã, tarde ou noite, na altura em que nos esteja a escutar, e que tudo corra sempre pelo melhor na sua vida, pelo menos sempre possível. Vamos à música, então ficamos com Ludwig van Beethoven e Concerto para Piano número 5, obra 73, Adagio, um pouco mosso. E depois, para fechar, António Vivaldi com as suas Quatro Estações. Até à próxima edição, ouvinte.